Maiara Barreto, a DJ do Rock Sem Fim. Comece o rock agora. É pra começar o bagulho doido. E a gente chega mais uma vez em Vila dos Cabanos, o aniversário do Wesley. E claro que o espetáculo, o palco do show é no Cabanas Bar. E aí, minha DJ, tá na hora do bagulho doido. Joga todo mundo a mãozinha pra cima. Lá vai, fogo, fogo, fogo. Joga, joga, joga. Vem, oh, vem, vem. Joga todo mundo, joga lá pra cima. Joga a mãozinha. Bora começar, bora começar. As meninas equipes aí aqui presente. Já vi as meninas aqui do meu lado direito. Bora começar. Joga todo mundo a mãozinha pra cima aí. Bora começar. Quem tá solteiro, quem tá casado. Bora começar. Quem é do Remo, quem é do Paysandu. Bora começar. Joga todo mundo, joga lá pra cima. Joga a mãozinha, joga pra cima. Joga a mãozinha. Bora começar. Joga tudo. Bora começar. Bora começar. Quando eu fosse chegar aqui, iam me amassar e tudo. A Maiara chegou, mano. Joga, joga, joga, joga. 3, 2, 1, vai. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você quis ir embora, agora embora na moral. Bora embora na moral. Bora fazer bonito agora. Isso. Joga as duas mãozinhas pra cima aí. Bora na moral. E cruza o bracinho. Bora embora na moral. E dá de sal. E dá de sal. Joga pra cima e dá de sal. Joga a mãozinha. Joga e dá de sal. Joga a mãozinha. Joga e dá de sal. Joga, joga. Bora, bora, embora na moral. Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era joga lá pra cima e daí. Mil grau, não era ex, era sal. Sal, sal, sal, sal, isso. Sal, joga todo mundo e dá sal. Sal, sal, joga, joga, joga, joga, joga a mãozinha. Joga pra cima, joga a mãozinha. Joga pra cima. Sal, sal, sal, sal, sal. Peraí, isso, quem tá afim de bagulho doido, joga a mãozinha pra cima aí, quem tá afim de curtir o Rock Sem Fim, joga as duas mãozinhas pra cima. Quem tem amiga sapatão, faz barulho aí. Quem tem amigo viado, dá um grito. Todo mundo com a mãozinha lá em cima. Isso, todo mundo, joga a mãozinha. Joga pra cima, joga a mãozinha. Joga pra cima, joga a mãozinha. Joga pra cima, vai no caqueado, caqueado, caqueado. Vai no caqueado, vai no caqueado. Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ. Eu sei ser DJ. Eu sei ser DJ. Ser DJ, mano. Eu sei ser DJ. É levar alegria pra galera, não é disputar com ninguém, não. Eu sei ser DJ. Eu sei. Tem que aprender isso pra poder chegar no patamar. Eu sei ser DJ. O carinha que mostra. Joga! Tá dizendo que sabe fazer um som? Sim. Então eu não posso. Bora começar. Bora começar. E bora começar. Bora começar. No caquinha. No caquinha. E vai deixando de mansinho, quebra tudo. Bota batidão, bota pra endoidar. Gente bem gostoso, vai. E vai gemendo bem gostoso, cavalhada tá bacana. Isso, gente de mansinho, bota pra endoidar. Gente de manche, bota pra endoidar. Bichos, sai dos lixos, paradas, deixa de suas patas. Ratos, entre os sapatos, dos cidadãos civis. Vídeos aí, rugas, que habitam minhas rugas. Ou se habitada, sempre estrada com... Fala pra ele. Vou te fuder, porque aqui na face da terra só bichos tanto. É que vai... Toma na batida, toma na batida. Bora caquear, bora caquear. Tem mais uma aqui. Mais uma vez. Pode ser na minha ou na sua casa. Vai me dar canseira, me deixar cansada. Tu me diz coxinha, pela madrugada. Minha companhia, não é só balada. Giz. Pode ser na minha ou na sua casa. Vai me dar canseira, te deixar cansada. Tu me diz coxinha, pela madrugada. É tudo ao vivo e a cores. Não é só balada. E bota na batida pra endoidar. Bota, bota caquinhado, bota caquinhado. Vai, vai, isso, vai, no caquinhado. Vai. Pega essa cachorra, pega essa cachorra, pega essa cachorra. É o teu momento, mano. E pega essa cachorra, pega essa cachorra. Joga o anzol, chuca rifel. Joga o anzol, joga tudo. Chuca rifel, joga tudo. Joga o anzol, chuca rifel. Joga o anzol. Pega, parabéns aí, galera aí do Palio Sem Freio. Obrigada pela moral. Joga todo mundo pra cima aí. Rapaziada que tá solteiro hoje no Cabanas. Joga a mãozinha, joga pra cima, joga a mãozinha. Do Amanhã, bota pra endoidar, bota pra endoidar e canta assim comigo, ó. Não complique, muito simples, só fazer. E diz aí, diz aí. Um mais um, menos você, sou eu. Vou viver o meu amor. E aí tu canta bem alto o seguinte, ó. Você me perdeu e agora chora. Diz aí. Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Mas o que, meu amor? Mas o tempo tu tá curtindo Rock Sem Fim? Canta pra mim! Vem na academia, eu malhei. E ela canta. Você me hoje te mostrei. Os cinco namorados. Canta, bebê. Pra endoidar. Que eu ia chorar por você. Que eu ia morrer de amor. Que eu ia pedir pra voltar. O bastidão. E agora? Um dia você vai ligar. Um dia vai me procurar. Um dia você vai saber. Vai entender. Que amar mais do que eu, ninguém te amou. Um dia. Um dia vou te esquecer. Um dia alguém vai perceber. Amor que você dispensou, não deu valor. Um dia você vai. Eu sei que tu sabe essa e tu vai cantar. Sai da minha vida agora, John. Pro teu ex. Vai e desaparece. Nunca mais quero te ver. Te... Manda um áudio pra ele agora. Valeu. E diz assim: mais uma. Quando eu te vi, gostei. Quando eu te vi. Gostei também. E a cantada que eu te dei, não sei. Tu tava tremendo. Estava tremendo. Isso é muito sal, mano. Sal. Calma, você foi até mais ou menos. E agora? Quando fui te beijar. Beijei. Quando te abracei. Te amei. Isso. Naquela noite falando. A minha cúpula rompendo fronteiras. Eu te liga. Ligou. Para meu prestígio. Me perguntou. Canta assim pra mim, ó. Qual o tamanho do nosso amor? E ela diz assim, DJ, assim, DJ. Joga lá baixinho, joga a mãozinha e joga lá pra cima. Joga todo mundo. E a rapaziada do Palio aí, o Palio sem freio, o sozão da porra, mano. Tem que respeitar os caras. Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Joga a mãozinha, joga pra cima. 3, 2, 1, vai! Isso, a batida. Vem da frente, Satanás! Mas tem que ser ao vivo e tem que fazer bonito. Agora, bebê! Vai lá, dança na sapatão. Vai lá, dança na sapatão. Vai lá, dança na sapatão. E vai dançando na pressão. Lá tá cheio de tesão. Lá tá cheio de tesão. Lá tá cheio de tesão. Lá tá cheio de tesão. Machuca, machuca. Machuca, machuca. Machuca, machuca. Machuca, machuca. Me arrumei a noite toda pra não passar batido. Só na intenção. E agora? Menino lindo. Aqui dentro do meu quarto, cê só ouve duas batidas. Aqui dentro do meu quarto, é no cadeado. Faz o caqueado. Faz o caqueado. Faz o caqueado. Rapaziada de Vila dos Cabanos aí. Faz o caqueado. Sabe fazer o caqueado de ladinho. Faz o caqueado. A mulherada vai fazendo o caqueado. Faz o caqueado. Isso. Faz o caqueado. Esse pique aí. Faz o caqueado. Vai no caqueado. Faz o caqueado. Vai no caqueado. Faz o caqueado. Vai no caqueado. Faz o caqueado. Vai no caqueado. Faz o caqueado. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, caqueado. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, caqueado. O DJ que tá tocando e ninguém fica parado. Minha mãe que tá tocando e ninguém fica parado. Vai, Mauro. Bora, Pitbull. Vai pegar as cachorra. Me bora, Pitbull. Vai pegar as cachorra. Me pega, pega. Pega essa cachorra. Me pega, pega. Pega essa cachorra. Joga o anzol. Puxa o carrinho. Com a minha amiga Lúcia Prime e ela. Puxa o carrinho. O Odaí. Mas como é que é? Meu. Parceiro da Fazendinha Prime aí. Como é que faz? Meu. Mostra como é que faz. Joga, puxa. Joga. Puxa. Joga. Puxa. Joga, puxa. Sal, sal. Eu já tô mil grau. E bebê? Sal, sal. Eu já tô mil grau. Olha os caras doido, é muito caqueado. Olha o Lúcio doido, é muito caqueado. Toma na pressão. Me toma de ladrão, me toma na pressão. Toma vai. De ladrão. Calarica, calarica, calarica, calarica. Joga tudo pra cima agora. 157, bota fogo, Madugão. Então fogo no parque, então fogo no parque, então fogo no parque. E é muito fogo no parque. Pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo. E tá pegando fogo. Tu vai beber da minha bebida, mas tu vai fuder. Tu vai beber da... Ei, DJ! Toma tua pisa, toma tua pisa. Toma! Toma tua pisa. Toma! Toma tua pisa. Toma, cara. E toma no giga, toma caquinha. Toma no giga. Toma de caralho, toma de caralho, toma de caralho. É assim que tu gosta, é assim que tu quer, mas tem que ser do jeitinho. Brinca, minha DJ! Minha rapaziada do Palio sem freio, mano! Toma na pressão, toma na pressão, vai! Só um cabelão, joga o cuzão! Só um cabelão, joga o cuzão, vai! Gemi, gemi, gemi, gemi, gemi! Ai, ai, ai! E agora? Gemi, gemi, gemi! Isso. No bacinão, no bacinão. O magrinho te pegando, você enlouquece. O magrinho te pegando, você enlouquece. Só um cabelão, vai começar o caqueado, começar o caqueado não pode parar. O caqueado. Então fogo no baque, então fogo no baque, então fogo no baque, então fogo no baque. Pegando todo, pegando todo. A gatinha poderosa, mano. Ela que acompanhou o início da carreira da Mayara em Belém do Pará. E hoje ela veio fazer uma visita aqui em Vila dos Cabanos. Muito bom rever você. Bebida, mas tu vai fuder. Joga tudo. Dá bebida, mas tu vai fuder. Toma tua pisa. Vai. Toma tua pisa. Joga. Toma tua pisa. Joga. Toma tua pisa. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, e é o melhor lugar pra tu apanhar a tua mulher. É o melhor lugar pra tu esquecer sua ex-mulher. E vem pro cabaré. Vem pro cabaré. DJ Ultra Brabo, porra. Quer esquecer sua ex-mulher. E vem pro cabaré. Vem ritmo. É, mano. É fogo no parquinho que tu queria. Era pressão de verdade que tu queria. Então explode tudo. Pressão, pressão, pressão. Pressão, pressão. E agora? Nós é bandida e bandida não na Maiara. Nós é bandida e bandida não na Maiara. Hoje ela tá contigo. E amanhã ela tá com dois. Hoje ela tá contigo. E amanhã ela tá com dois. Faz cara de safada. Faz cara de safada. Faz cara de. Vai, moleca doida. Vai, moleca doida. Vai, vai, moleca doida. Vai, moleca doida. Vai, vai, moleca doida. E na pressão do bacidão. Para de falar que ele é seu. Marido dos outros não é teu. O que é que ela é? Talarica. Tava sentando no macho da tua bica. E tu vai tomar. DJ Yud é o brabo, pô. Para de falar que ele é seu. Marido dos outros não é presente de. E ela é? Talarica. Tava sentando no macho da tua bica. E tu vai tomar. Isso. Os cara doido. Joga a mão e dá lição. O rock tá mil grau. O rock tá mil grau. Joga tudo, vai. E aí, Alane, aí, Dani. O rock tá mil grau. Tá mil grau. Isso. Fazer ao vivo. Agora, DJ, agora. Sinto saudades do que a gente não viveu. Me canta aí, me canta aí. Eu só queria uma chance pra te provar. Eu vou te fazer feliz e que seja só. Agora. Por esse louco amor, não cabo pressão que for. Mas se você quiser só prazer, eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber. Eu tô com o Wesley no aniversário dele. E eu tô por conta do cara, mano. Eu tô em Vila dos Cabanos pra fazer bagulho doido. Agora eu sei que tu tá muito apaixonadinha e tu vai cantar assim comigo, ó. Amar é admirar com o coração, essa é a visão de alguém que ama. Duvidas não sobrepõe a paixão. Isso! Dá um pouco tesão, encontramos na cama. E diz aí, vai! Em uma gama de medo de dar tão pouco consigo. O amor que sinto por você. Fala aí, Wesley. Você me chama, tá pronta, vem já. Se me liga, já quero te encontrar. És meu tudo, és meu. Canta pro teu amor agora. Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas brilham como o seu olhar. Vou gritar. Grita, vai. Não. Você é o meu papete. E você é? Você é o meu papete. A batida aqui é bacana. Bota pra endoidar. E bota pra endoidar. Vai dançando na pressão. Isso. Bota o batidão. Bota o batidão. E vai dançando caqueado. Bota o caqueado. Vai dançando, vai dançando, vai dançando. E vai dançando, vai dançando. E vai dançando, vai dançando, vai dançando. E vai dançando, vai dançando, vai dançando. Vai. Eu canto saudade. Aquela se caqueia. Tá com saudade. Ela se paguinha. E aí? E agora? Só no meu. Quando sou do paredão, toca. Você passa o seu batom em cereja. Eu bebo cerveja. Bota tudo pra endoidar. Eu vou falar que não quero. Oh. E o QG? São dois corações. Mas se imagina aí. Imagina se ele soubesse que sou eu que tô tirando seu estresse. Isso. Imagina se ele desgosta. Com aquela mancada. A rainha que eu deixei no tempo. E agora, vai dançando, vai dançando. Faz é mó tempo que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas. Vai mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber. Será que é hoje que eu fico com você, novinha? Faz é mó tempo que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas. Mexendo o bumbum. E vai mexendo. E vai dançando. Pra saber. Dani, será que é hoje que vai. Será que é hoje, minha DJ? DJ Maiara Barreto. A DJ do rock sem fim, caralho. Para as meninas dançarem um pouquinho, minha gente. Eu te falei que eu não quero compromisso. Amanhã eu tô com elas e hoje eu tô contigo. Larga do meu pé, garota, vê se tu me esquece. Namorar, nós não namora, só cancela CPF. Namorar, nós não namora, só cancela CPF. Vem, DJ, me arrasta pra treta. Pode fazer o que você quiser. Eu fico de quatro, faço a posição. Fica me metendo na XRE. E aí, Pitbull? E aí, Brandão? Jota. Isso. Chimãozinho, vai. Queria a dança do viadinho. A dança do viadinho. Queria a dança do viadinho. A dança do viadinho. Sabe aquele teu amigo? A dança do viadinho. Queria a dança. E ele não trabalha. A dança do viadinho. Não faz porra nenhuma da vida. Dança do viadinho. Mas todo final de semana ele tá no rock. Dança do viadinho. Tá gastando e ostentando. Yeah, aponta todo mundo, calma. Aponta pra ele agora. E vai dançando junto com ele a dancinha dele. Vai dançando. E vai dançando. E vai dançando. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. Isso. Viadinho. É a dança do viadinho. A dancinha do viadinho. China. Só um cuzão. Só um cabelão. Só um cuzão. Me joga o cabelão. Toma na pressão. Me toma na pressão, vai. Toma na pressão. E na pressão no bastidão. Vou tentar de quatro, tu vem com o. E aí, Odaí? E aí, Lúcia? Tu me bota, bota, bota, bota. E de mansinho? Bota, bota. Pra doidar. Bota, bota, bota. A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro. Pega isso, seu bar. E na dancinha, vai. Né? Só do paquê, paquê, paquê, paquê, paquê, paquê. Isso. Só os caras doidos joga a mão e dá lhes. Só os caras pra ficar bonito. Mão e dá lhes. Só os caras doidos joga a mão e dá lhes sal. Só os caras doidos joga a mão e dá lhes. Só os caras doidos joga a mão e dá lhes sal. Sal, sal, sal. E dá lhes sal. Sal, sal, sal e dá lhes sal. Sal, sal, sal e dá lhes sal. Dança bandida, dança bandida. Ei, bandida. Dança bandida. Vai dançando, vai. Bandida, dança bandida, dança bandida. Me dança bandida. Dança bandida. Tem que ser de mocinho. E tem que ser no pique. Aquele pique bacana de moleque doido. Bora, meu prestígio, joga tudo agora. Bora, meu prestígio, joga tudo agora. Que você não deu valor. Vamos falar de amor. Vamos falar de amor. E o Cristinho? Eu sou o cachorro. E que você não deu valor. Ei. Oh, mozão quer me chamar de cachorro. E logo tu quer me arrasar. Oh, mozão quer me chamar de cachorro. Logo tu quer me arrasar. O meu parceiro Lucas, o busca-pé tá no circuito com a gente. Valeu, Lucas. Chama pra suas amigas. Chama, chama todo mundo. E chama todo mundo. Bota pra endoidar, e bota pra endoidar. História verídica, acredita quem quiser. História verídica, acredita quem quiser. E ele foi. Ele foi trocado por mulher. Ele foi trocado por mulher. Ele foi trocado por mulher. Ela queria mais e ele sempre satisfeito. Ela queria mais. Isso. Sempre satisfeito. E agora na rua ela tá livre com respeito. É só ter papo certo. E peito com você. Bora, meu DJ, bota na próxima, bota na pressão. Isso! Let's go! E é pra dançar, vai! Férias de verão é rave no baile do 12. Droga aí hoje, tá todo mundo louco hoje. Oh, aí não dá pra passar. O que acontece em Vila dos Cabanos? Tá no morro que eu te levo pra Zinaba. Let's go! Morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo pra Zinaba. O que acontece? Morri em Vegas. Morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo pra Zinaba. E é pra misturar tudo e mais um pouco. Oh, yeah. Agora é o seguinte, só as mulheres aí que se separaram recentemente estão na vida bandida do bagulho doido do Rock Sem Fim. Não querem mais saber de compromisso nenhum. Joga as duas mãozinhas pra cima aí. Isso, as mulheres solteiras agora. Vai! Joga a mãozinha, só quem tá solteiro, joga lá pra cima, joga lá pra cima, joga tudo agora. Me separei, porra, tô solteira agora, tô solteira agora, tô solteira agora. DJ do baile, eu vou sentar na vou sentar na vou sentar na vou sentar na vou sentar na tua piroca. O meu parceiro Kiko, de São Domingos do Capim, falou Kiko. Tu tá solteira, vem dançando no pix. Sua graça e sua energia é a coisa mais linda, vibe surreal. Quando é que tá nessa pura harmonia que me contagia? Do jeitinho, minha gente. Dois passinhos pra lá e pra cá, nesse bar eu vou. Esbarro no seu. Daqui a pouquinho no palco ela vai dançar assim. E ela tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando. Me quebra tudo agora! E ela tá. Dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim. Da faixa rosa, rosa, tipo aquele gin. Vai rebolando essa bunda. Nessa festa, eu quero ver você dançar pra mim. Da faixa rosa, rosa, tipo aquele gin. Assustado porque, amigo? Rebolando, vai. Aconteceu contigo. Vai movimentando no talentinho. Tá, entendi. Meu parceiro Edivan. Amanhã me chama. David e o Renato. Meu parceiro Bigode. Eles estão na área. Só fazendo o bagulho doido. Ah, eu te amo. E agora diz. Quando a gente tava junto, você só vacilava. Aquele ex que te meteu o chifre, tu vai cantar pra ele agora. E agora tá ligando lá. Isso. Pra dizer. Ei, Ruane, canta você agora. Amava porra nenhuma, deixa de onda. Para com isso, não vai me enganar. Amava porra nenhuma, pode falar. Tu só lembra de mim quando tu quer. Sal. Amava porra nenhuma. Tu quer? Preta do cabelo cacheado, da cor do pecado. Hoje eu acordei meio bolado e ainda estou no quarto olhando seu retrato. Pra sacudir tudo. O nosso amor do passado, beijos e abraços. Olha as caqueadas das meninas aí. Nossos, até no chão. Não tenho que contar um relato. É, meu preto. Acho que hoje erro. Você sai casado de Belos Cabanos. De lá. Você sente a fúria do meu amasso. De lado, de quatro. De ladinho, deixa assim, minha gente. Ela brotou na favela com a tropa das amiguinhas. Viu o abalo de nave e abaixou a calcinha. Quer colar com o reino porque ele é e agora? O senhor sabe muito bem que eu gosto desse safado de mochila e de radim. Com cabelo disfarçado e pra ele nós vai embaixo. E vai embaixo. Vai embaixo. Vai embaixo. Nós vai embaixo. Nós vai embaixo. Eu sabe muito bem que eu gosto desse lombrado de mochila de radim. Com cabelo disfarçado e pra ele nós vai embaixo. Nós vai embaixo. Olha o gravizão aí. Vai embaixo. Nós vai embaixo. Racho, racho, racho, racho, racho, racho, racho, racho, racho, racho, racho, racho. O irmão da Sila, São Domingo do Capim. Olha o gravizão aí. Isso. O gravizão. Do gravizão. Bota, bota, bota, bota. detona vai. Vai botando na baixinha pra endoidar. Esses caras vêm de outro planeta, aterrissaram em Recife. Ela bola um back dentro da Mitsubishi. Nós só bebe o uísque, ela é na carreira do pó. Vem pra Camaragibe e joga tudo aí, menor. Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé. Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo. O peito alongado, cabelinho colorido. Oi, ele quer sair comigo. Elas gostam de queijo. O peito na cintura e o cabelinho colorido. Ele é bandido, bandido, bandido. Ele é bandido, bandido. Maiara, bandido, Maiara. Bandido, bandido, bandido. Ele é bandido, bandido, bandido. Bandido, ele é bandido, bandido. Olha, o palco tá aí, viu, meninas? Quem quiser subir pra dançar no palco, fica à vontade. Bandido, bandido, ele é bandido. Isso, pra dançar. Bandido, ele é bandido, bandido, bandido, bandido, bandido. Passa o pau na chota dela. Bota, bota. Passa o pau na chota dela. Agora. Oi, é que aqui nós fuma um putaria, rola filho. Novinha, bate bumbum, vê quem vai dormir comigo. É que é disso que eu gosto e é disso que eu me... É disso que tu gosta. Pode, bebida, cavalo, pai. E lá no final do ano é rico. Hoje eu tô sem freio. Essa, igualzinho o pai. Essa que vai indicar. Puxei na minha, fui na linha, 5-7 de pepeca. Desce lá. Joga tudo agora. Vai tá lá, no veneno, o cabelinho na pé. E a camisa do Flamengo. Tá bonitão, minha tá lá na rocinha. Olha, pente de fração. Hoje é ele que tá na linha. E o copão na mão. Então tá. Tá lindão, né? Ele é novinho. O meu parceiro careca promote aí. Um beijão pra você, meu amigo. Sabe que é nós sempre, o cara que vem acompanhando o trabalho da Maiara, vem fazendo muitos eventos. Por sinal, com a Maiara Barreto. O alô careca, mano. Ele é novinho e já tem. Tu tem 15 anos e já tem. Tu tem 15 anos. E vai botando na pressão. Olha, sei que tu tem. Você vai me tem. Você vai me tem. Isso. Você vai me tem. Joga. Você vai me tem. Joga. Novinha aí já tem. Olha, eu sei que tu tem. Você vai me dar. Eu sei que tu tem. Você vai me dar. Você vai me dar. Você vai me dar. Mas muita calma nesse momento. Se eu tô com uma, pra ela eu sou casado. Se eu tô com duas, ela diz que sou safado. Se eu tô com três, ela me chama de tarado. Fala o seguinte pra ela, ó. Calma, meu amor. Calma, amor. Sempre a dois, eu tô com tanto recado. E paixão, dá um tempo. Escuta o que eu vou dizer. Posso até ficar com elas. Mas é pensando nas três. Posso até ficar com elas. Mas é pensando nas três. Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. E na batida vai dançar. Ficar com elas. Mas é pensando nas três. Toma que toma, que toma, toma, toma, tá. Toma que toma, que toma, toma, toma, tá. E toma, toma. Toma na xereca. O bagulho vai doidar. Assim, ó. Eu tô na pista e vou tumultuar. Eu tô na pista e vou tumultuar. Minha habibi, minha alma, minha ruhi, que é Sara. Muito cuidado, mulher. Muito cuidado, mulher. Mulher, é, mano. Mulher, o golpe tá aí. Cai quem quer, o golpe tá aí. Cai quem quer, o golpe tá aí. Cai quem quer, cai quem, cai quem, cai quem quer. Cai quem, cai quem, cai quem quer. Ela quis sentar pro chefe. Dá com moral lá na boca. E ele pegou aquela surra. Deu uma surra de xoxota. Diz aí. Quer sentar pra zona? Tu quer sentar, bebê? Aê, DJ. Senta, esse. Mas tem que ser de mansinho, né? Ela senta, senta, senta. Ela senta pra porra. Senta, senta, senta, senta. Ela senta pra porra. Senta, senta, senta, senta. Ela senta pra porra. Especialista em senta, tá sentado. Senta, vai. Ela senta, senta, senta. Ela senta, senta, senta. Com carinho. Ela senta, senta, senta. Com uma delicadeza. E ela vai sentando, fazendo aquela cara de safada. Colocando o dedinho na boca. Isso! Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão. Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão. Passando o Rio Mandela, sei qual é tu. É o teu momento de dar um gritinho agora. De safado, batendo o popô no chão. Ô, Juliana, o que tu vem de mim? Vem com a Nayara Barreto, DJ do rock sem fim. Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Vem com a Nayara Barreto, é o rock sem fim, DJ. Eu rezo por você que não pode postar uma foto com um amante se não vai babar. E se alguém descobrir aquele caso lá, que só dia de semana vem te visitar. Você vive querendo o que não pode ter. Deus não destrói uma família pra agradar você. E de uma vez por todas tentar entender. Zero um. Só quem já teve uma amiga talarica vai cantar agora. Então para de falar que ele é seu. Marido dos outros não é preso. O que é que ela é, bebê? Talarica. Tava sentando no macho da tua amiga. E tu vai levar um. Mete mamá de bandido, menos pra sair comigo e pra levar eu pro caô. Chega, pede por favor. Então, pede que eu te dou, pede chamando de amor. Pede que eu te dou, pede chamando de amor. Pede que eu te dou, então pede. Minha parceira Jainara, ela é o Tarcísio. O meu parceiro Pitbull. Ele tá com a doutora. Tá todo mundo na área. Tá curtindo o bagulho doido. Olha ela, Barreto. Em Vila dos Cabanos, bebê. Cara de braba que mina maluca. Já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Ela é folgada e às vezes é... Tu tá solteiro. Tu tá solteira. Mas solta a voz e canta, vai. Voltei pras puta. Voltei pras puta. A Carol senta a caixota e a Jojo tá boca juro. Voltei pras puta. Tu voltou. Essa vida de solteiro, confesso. É uma loucura, né, mano? Ela é o seguinte: será que tem alguém do clube do Remo hoje presente aqui no Cabanas Bar? Quem é do clube do Remo? Quem é da remoçada aí? Joga as duas mãozinhas pra cima. Faz o símbolo da remoçada. Isso, isso. Balança. Isso. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. E bora balançando. Balança, balança. Balança que bancada não para de agitar. Não tem medo de ninguém. Nosso lema é vibrar. Dentro do Baenão, Mangueirão ou Chiqueirão. E agora? Eu sou da remoçada, sou remo de coração. É pra sacudir, bom de guerreiro. E é pra sacudir. Só quem é da remoçada, solta a voz bem alto, bem alto. Sai, sai da frente. Mais alto, sai e sai da frente. Sai que a remoçada é chapa quente. E a torcida da remoçada, por favor. Pode vaiar a torcida do Paysandu aí. Isso. Por favor, não vão me fazer passar vergonha em plena Vila dos Cabanos. Por favor. A minha torcida bicolor tá aí, tá? Então bora cantar, bora cantar. Uma lista branca, outra lista azul. Mais alto, mais alto. Uma lista branca, outra lista azul. Agora pula e sai do chão. Levanta a mão, bate palma, torcida do papão. Levanta a mão, bate palma, torcida do papão. E pula, sai do chão, a torcida do papão. Vai, pula, sai do chão, a torcida do papão. Vai, pula, sai do chão, a torcida do papão. Vai, torcida do Papão. Agora vocês vão dar uma vaia bem alto aí, na torcida do Clube do Remo. Minha parceira Emily, a Sheila e Zina, tá todo mundo junto. De puta, sexta, esporro da escola, sábado, sábado e domingo eu solto o pipi. Joga tudo, vai! De puta, sexta, esporro da escola, sábado, sábado e domingo eu solto o pipi. Joga... E dança, e dança. Dança com tranca, dança com emoção, eu sou o Jonathan da nova geração. E agora? Dança com tranca, dança com emoção, eu sou o Jonathan da nova. Não para não! Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Yeah. E poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Vem! EDG! Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça. Não dá mais. Mas era uma briga em cima da outra. Ô moça, não dá mais. E agora? Era uma briga em cima da outra. Vai com suas amigas pra lá e vem pra cá. Cuidado pra elas não te dar perdido e vim aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado, muito cuidado. Dá perdido e vim. Não para não. E vai dançando, vai dançando, vai doidando. E vai dançando lá no chão, lá no chão. Bota lá no chão, bota lá no chão. E agora? As novinhas tão sensacional. Maiara. As novinhas tão sensacional. Traindo o marido na casa. No pau, subindo, caixota, prendendo no pau. É bola, caixota, prendendo no pau. Isso aqui tá gostoso, tá sensacional. Descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, castendo, castendo, castendo. Vai descendo, castendo, vai dançando, castendo, assim, castendo, assim. Que saudade da minha ex. Sem mentira. Saudade da ex ou do ex aí. Já tá na hora, o álcool já bateu na tua mente. Tu já sentiu saudade, agora pode falar. Tá com saudade, tu quer TBT? Então. Ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Ah, é? É mesmo? Eu quero que a minha ex vai pra puta que pariu. Sabe por quê? Não sabe por quê? Que se foda a minha ex. Que se foda a minha ex. Com ela não tem caô. E eu canto na moral. Ex. Vai, vai, vai. Bota o copo pro alto. Vamos beber. Nós vamos curtir a vida. Vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro. Vamos beber. Bora beber e doidar. Que é o aniversário do Wesley. O Cabanas Bar, minha DJ. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com o copo, levanta o copo. Isso. Quem tá com o copo, levanta. Joga tua latinha de cerveja, tua garrafa de uísque. Quem tá com o copo, levanta o copo. Isso. Quem tá... Todo mundo lá em cima. Quem tá com o copo. Pra ficar bacana, pra ficar bonito. Copo, levanta o copo aí. Quem tá com... Joga o copinho pra cima aí. Copo, o copo aí. De copão na mão. Eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranhas e curtir esse baile. E agora diz: oh, safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Oi, safada, sua bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Aê, Selmin, foi o que o Mano Brown falou. Mostra pra esses c... Assim, minha gente. Se quer dar um olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. E diz aí, tu já sabe qual é. O complexo da pé é o verdadeiro puteiro. E bora, bora, bora. Vamos pra gaiola, que tá tudo bom. Liga Ela de infinito, cabelo na régua. Ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim: vem com a gente, Maia. Senta, senta, senta, senta. Agora tu geme, vai. Ai, droga. Deixo você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado. Prendida. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que vou. E agora, bebê? Dentro do carro. E hoje? Hoje vai ter putaria. Dentro do caô, hoje vai ter putaria. E ela vai sentando o chimocinho, vai. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Maiara. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta. Então pode sentar, vai. Pode, pode. Pode sentar, pode, pode, pode sentar, pode, pode, pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Eu tô vidrada em você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança tudo agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. E a gatinha poderosa, joga o bracinho. Tem que respeitar os caras, mano. Como já dizia, o palio sem freio é foda, porra! Nós bota elas pra mamar. Nós é ruim, não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijo. Tu tem um amigo, boca de pelo? Aí eu vou ter que zoar. E ele tá do teu lado? Depois que ela mama. Aponta pra ele. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. E só quem tá solteiro, eu não vou perdoar ninguém. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Bora fazer um teste aqui com o palio, bora. Bora, bora. Pode. DJ Maiara Barreto, a DJ do rock sem fim. Eu tô com a Maiara Barreto. Ela representa as DJs mulheres do Pará. Tem que respeitar, bebê. Me deixa tudo no escurinho. E joga tudo, joga tudo. E joga tudo, joga. É pra sentir o gravizão agora. Isso, milhares de gente. E sai do chão, sai do chão. Três, dois, um, vai. going to the party, have a real good. Me doida! Me doida! Me doida! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Tem que tirar o chapéu, mano. Até o pezinho treme, bicho. Ela encostou no bailão, trouxe um boldo pra nós dois fumar. E aí? E eu com aquele lança na mão, avistei a vítima que vou machucar. E agora, Lúcia? Espirro, lança. E hoje? Cachorrada barro. Espirro, lança. Espirro, lança. E aí? Espirro, lança. Eita, fim de... senta. Isso acaba, vai. Eu sento e me acabo. Eu sento e me acabo. Eu sento e me acabo. Me doida tudo, vai. Eu sento e me acabo. Cabo, cabo. Eu sento e me acabo. Cabo, cabo. Eu sento e me acabo, cabo, cabo. Eu sento e me acabo. Agora, minha gente. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Minha vida só melhora depois que tu foi embora. Minha vida só melhora depois que tu foi embora. Minha vida só melhora depois que tu foi embora. Minha vida só melhora depois que tu foi embora. Você quis ir embora, agora implora minha moral. E joga a mãozinha pra cima e dá-lhe sal, vai. Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Se tu fosse mil grau, e aí, preto? Era atual. Yeah. Segue o bar. Ele ensina pra Juane como é que é. Ele não deu valor, agora quer correr atrás. Perdeu o otário que ela não te quer mais. Lá no Instagram, nós tá gravando story. E por trás da telinha você tá nervoso, boy. Seu ex, tá nervoso demais. Tá vendo suas historinhas? Me joga tudo, vai! Tá seu ex, tá nervoso demais. Tá vendo suas... E aí, Lucas? Bota pra endoidar! E se tu vai te perguntar, cê não tava comigo? Se o ex tá de boa demais, tá vendo suas historinhas, jogar no bunda no pai, pai. W Beat que produziu? Mais um aqui! Agora quer correr atrás. Perdeu o otário que ela não te quer mais. Lá no Instagram, nós tá gravando story. E por trás da telinha você tá nervoso, boy. Seu ex, tá nervoso demais. Tá vendo suas historinhas jogando a bunda pro pai. Seu ex, tá nervoso demais. Tá vendo suas historinhas jogando bunda no pai. Passinha bacana, né? As minhas DJ, tem que girar mais um pouquinho. Eu tô com a Maiara Barreto. Ela representa as DJs mulheres do Pará. Tem que respeitar, bebê. Tá ótimo, tá excelente. Se melhorar, estraga. Se quiser aumentar mais um pouco, pra gente sofrer um pouquinho nas marcantes, a gente vai fazer ao vivo. Não tem nada editado. Se der errado, deu. Beleza? Bora! Quando tu me dá um sorriso, eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vai perder o meio. Me canta aí! Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor, e aí? Deixa a Maiara tocar, que a galera vai curtir e dançar. Bota na batida! Você pede o meu amor. que fazer, não sei. Tão menina, quando eu conheci, sim, talvez seja confusão, ilusão de um coração. Não sei mais. É tudo ao vivo! Isso! Não sei. Eu sei, se não entende o que aconteceu, a menina não se esqueceu. Não consigo gostar de um outro alguém. Seu olhar pra tua, feito por ser corpo, efeitos de paixão de adolescente. Seu olhar pra lua, vejo o seu rosto, efeitos de paixão. Pra lembrar do casco velho agora. De esperar que alguma coisa aconteça, algo espetacular pra mudar minha cabeça. E agora? Eu preciso encontrar. Minha vida é uma rotina. Eu não quero mais brincar. Não sou mais uma menina. E agora, James? Ah, como eu queria ter um amor de um belo rapaz. Daqui a pouquinho, já a pedida é Fazendina Prime, gente. Vou lá serrar. Ah, como eu queria ter um amor de um belo rapaz. E vai dançando, vai dançando, vai dançando. Anda lá, Cris. Vem, Lúcia. Quem tá tocando, Lúcia? Primeira vez que o amor se entrega, que minha vida vai bem e você me entende, que sonho bom. O Odaí tava esperando isso. Te amo, te amo, te amarei a vida inteira, que nem outro amor no meu coração foi tão forte assim. Me sinto apaixonado e dessa vez, se queres saber, verás todo o carinho que sinto por ti. DJ Maiara. Já não sei o que o coração quer dizer. Meu coração inocente, um coração que tanto te amou. Olha pra tua gatinha e diz: tu sabes que no mais profundo de minha alma sinto teu amor. Meu amor em ti não foi uma ilusão. Me lembro, vejo o que vivi. E agora? Porque me curaste quando estava sofrendo, perdido com o coração partido. Amor, foi nesse clima que rolou um beijo. Meu jeito me fascina quando te desejo. Mesmo se tu te vai, sinto teu carinho. Amor, no lava-nave, o amor surgiu. Peraí, DJ, faz daquele jeito que você sabe fazer ao vivo e a cores. Assim, ó. Quando faz amor, se olha no espelho, gosta mesmo de mim. Vai me dizer, me diz aí, que era pra sempre. O que é isso? Isso é amor. Segura as emoções. Vai! Ficando de leio, lembro de você. Ficando de nossos momentos de prazer. Me escreveu de amor. Seu olhar pedindo pra me conquistar. Lembro de quando me chamou para dançar. Falando baixinho, no ouvido. Maiara. Eu sou seu fã. Ao vivo. foi que você falou pra mim. Escuta aí agora! Sonho, eu perdi a você. Os detalhes não sei. Como um pesadelo me acordei. Meu anjo, sim. Essa música é da segunda-feira, mano. Toda segunda-feira ela diz: se eu bebi foi por causa de você, posso chorar. E o quê? Se eu chorei, me deu vontade de chorar. Oh, chora não, meu amor. Tava pensando que ainda sofro por você, Maiara. Se alguém falou que andei mostrando seu retrato, isso é conversa. Olha pra essa desgraçada e diz: segue a sua estrada. Eu já te esqueci. Quando o amor acaba, o coração sabe o caminho pra seguir. Vai sofrer pra lá, desgraça. Deve ser outra pessoa, ou um gato parecido. Deve ser. Mas o que, meu amor? Mas se fosse diferente, se ela fosse eu, você também assumiria que não me esqueceu. E hoje? Nas vias da mentira, eu brinquei, você caiu. E na verdade? Na verdade, hoje é primeiro dia. Tem mais uma, tem! As mulheres agora, Pinhaldo, cantando na marcante, vai! Eu me apaixonei, já não posso esconder. Mas eu sei, meu palho. Sei que ele já tinha outra mulher. Tina, o que posso? Fala bem alto pra ela assim, ó. Ouça, piva! Se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Não dá, esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama você. Então me diz, vai! Fale mais dessa paixão, não me obrigue isso não. Porque é tão... Bem alto, bem alto! Me diz, não dá. Eu amo o mesmo homem que ela. Sei que dói sua paixão. Não dá. Não conheço isso, mano. É uma melhor amiga. Assim, minha Gigi. Segura o coração apaixonado. Rapaziada aí, da Number One, Salge, rapaziada que projetou o Palio Sem Freio, que trabalho lindo, que perfeição de som, um abraço pra vocês aqui da DJ Maiara Barreto, tamo fechadão, tamo junto. E aí, Wesley? abraço, Marquinhos, bebê. Maiara. Onde você vai estar quando voltar pra você? Eu preciso explicar porque eu voltei. Esse tempo Wesley Red Fly, sozinho. O cara da emoção, o homem do sucesso. E ele tá fechado com a Maiara Barreto também. Tamo junto, bebê. Preciso te encontrar. E aí, Kiko? Sanã. De São Domingos do Capim. Vai na fechadão, mano. Não vou perder você. Eu sei que fui eu que errei. Mas voltei pra te amar. Fui um tolete. Dia 7 de agosto. Mas até eu tô em Bonito. Eu preciso pedir perdão. Reconquistar seu amor. Eu sei que fui. Vou tá bem longe. Mas voltei. Toca mais uma. Pra quem tá meio assim, dividir. Estou dividido. O preto tá dividido sempre. Entre o meu amor e mais ou menos mais cinco. Desde que ela voltou. É difícil, é? Difícil é ter. O preto canta. Quase das cinco. Mas é certo pra mim. Difícil é decidir. Lá vem é. Quantas duas é certo. Não para não. Agora. As emoções vão rolando e a Maiara vai tocando nas marcantes. Assim, minha gente. Quem é, quem é? Maiara. Fiz de tudo por você. Minha vida te... Eu também, amigo. Eu estou em tuas mãos. Respeita a mãe. Era que foi em vão. Ele tá numa viagem. Amor, meu coração vai ser só teu pra sempre. Pegorginho. Atende, mestre. Tu tá numa viagem, né, mano? Tô numa viagem sensacional com o mestre. Me faz tão bem. Tranque essa porta e vem. Te quero. Diz aí, diz aí. Eu Vou chorar. Ainda tá muito cedo pra chorar. Respeita a cara da mina. A Maiara Barreto é foda.